quanto tempo mais essa proa 300, senhora? Né, 6321, dá presente agora, vou direto ao fito. Reassuma a navegação, ao Chané 6321, vou direto ao fito. 6321, ao fito, 7. É com o Delta, prossiga. Ponto ideal de iniciar para 500. Sim, Mike, é com o Delta, desça para 500 pés, reposta no través do Parque Pituaçu. Salvador, buenas, é o TAM 3190 com a informação para voo. TAM 3190, contato acione identificação, autorizado chegada a CAR e desce manter a nível 060. 060, identificou, TAM 3190, chegada CAR. Web 6720, autorizado 2000 pés, que negar 1 no 0, 1 no 2, autorizado ILS, reportabilizado. 2000 pés, 1 no 0, 1 no 2, autorizado ILS, foi reportado estabilizado, 6720. ...2230, chama agora Centro Recife na frequência 128.8, alterne 133.25. Altere 2230, copia o controle. Copia, foi 2230. Altere 2230, Centro Recife, 1288, alterne 133.25. Obrigado, valeu. Chané 6321, chama agora Centro Recife, 1288, alterne 133.25. 1288-13325, Oxanai 6321, tá boa. ONU 612, reautorizado, nível 040. 040, número 2. 3190, reautorizado, nível 050. 050, 3190. Para o táxi, chegou no 07768, a bordo 354, Campinas. Táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre no 8.3, o ajuste no 0.2, bom voo. Juliette, Alfa, na Golf, 8.3, ajuste no 0.2, obrigado, boa tarde, 077. Bom, no 649, copia. Já. 49, autorizado Ilhéus, 240 nível, decolada 28, curva esquerda, na saída Gole, Eval após DCT, transponder 5026, controle 1 no 9.8. Ok, aprovado 240 Ilhéus, decolada 28, curva esquerda, Gole, Eval, depois prossegue direto, 5026, 198. Bono 649, correto, chame para um trapuxo, acionamento. Vamos. TAM 3175, copia? Copia na escuta. TAM 3175, autorizado Guarulhos, 340 nível, Super Whisky 50. Decolada 28, curva esquerda na saída Gole, Eval, após Eudes. Transponder 5140, controle 1 no 9.8. 3175, 340, Whisky 50, Gole, Eval, 4140, 198. TAM 3175, saída Gole, Eval, após Eudes, e o transponder 5140. Gole, Eval, Eudes, 5140. TAM 3175, correto, chame para o ponto 2 do estacionamento. Reduza a velocidade para aproximação, desça para 3000 pés, QNH 1 no 0, 1 no 2, vetoração para sequenciamento, manterá presente proa, seu limite ao curso do localizador, gol no 6, 1 no 2. Positivo, então sob detonação na redução, mantendo a proa, limite ao localizador, gol no 6 no 2. O Alfa Tango Serra agora regressa. Dial 50, vetoração para final ILS, curva agora à direita, na proa 1 no 0, 0. Seu limite é a radial 080 de Salvador, cardial 50. 1 no 0, 0, limitado pela 080 de Salvador, cardial. Controle de Salvador, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, prossiga. Alfa Tango Serra, agora regresso. Alfa Tango Serra, Autorizado regresso, mantenha nível 070, reporte no ideal de descida. Autorizado no ideal de descida, 070. Passando situação, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, para ingresso circuito de tráfego Torre 1 no 8.3. Delta. Gol 1612, informo que ultrapassará o curso do localizador. Aguarde, vetoração para interceptar sinal ILS, gol 1612. 1612, informo que está reduzindo bastante aqui, tá ok? Sobre vetoração, toma sua escuta. A intenção é prosseguir pela direita, dá 17? Afirmativo. Ok, gente, reporte Tapão. 6720 da web. 6720, completo ILS, torre 1-1-8-3. 2-2-3, obrigado. Voo 1-6-1-2, é autorizado 2.000 pés. 2-1-6-1-2. Voo 1-6-1-2, pula agora à esquerda, proa 300, reportabilizado no curso localizador. 300, reportará estabilizado, voo 1-6-1-2. Tá 3190, reautorizado nível 040. 040-3190. Pega avistado, autorizado pouso, 240 graus com 15 nós, o Webjet 6720. Atenta a possibilidade de pássaros, final 28. Afirmativo, autorizado pouso, atenta pássaros, 6720. Salvador, eu vou ficando papá. Salvador, boa tarde, o gol 1077, ponto espera 28. 1077, boa tarde, após tráfego na final da 28, autorizado alinhar e mantém. Após o pouso da aeronave na final, ali mantém 28 no 077. Tráfego é 1737 da Webjet. Sim. Salvador, apontando o terra. Apontando o terra, prossiga. No ideal descida, Sérgio. Gente, Alfa Tango Serra, voe na proa de Anto para interceptar a chegada IPIT. Desça para nível 060, Alfa Tango Serra. 1755, Cosme, foi aqui de solo, após início do táxi do Boeing da Varig, está autorizado para espera sanamente, chame táxi. Pode tráfego da companhia retaguarda, está autorizado, reportará táxi 1755. Alfa Tango Serra, plano modificado ao 09. Voe na proa da rotatória, desça para 1500 pés. Quem negar 1-0-1-2, Alfa Tango Serra. Descendo para 1500 na proa da rotatória, Alfa Tango Serra. Está descendo na final da 25, galera. 200 graus com 15 nós, informe cabeceira 35, Mike Eco Delta. Ok. Livre cruzar 28. 130 limitado pela 080 ainda de Salvador, carregar sua cruzada. Firmo. 1612, completo final LS, torre 1-1-8-3. 18-3. Torre 1-1-8-3, o ajuste no 0-1-2, bom voo. 0-1-2, autorizado táxi de Alfa, na curva, chama Torre 1-2-3. Torre 1-9-10, um bom dia, tá lá na circuito. Oscar Bravo Eco, desça para 3.000 pés na chegada IPIT, Oscar Bravo Eco. 3.000 pés, chegada IPIT, Bravo Eco. São 3190, reautorizado 2.000 pés, autorizado ILS, reportabilizado no curso localizador. Ok, 2.012, permanece? Afirmo. 2.012, reporta curso localizador 3190. Controle Salvador, de Papa Romeu, Romeu Bravoado. Tem condição de agilizar? Bravo Oscar, a tem uma identificação, autorizado chegada a CARI, desça e mantenha nível 050. O número 01 entendeu 050, na IPIT. Assim, na CARI, Papá Romeu, Romeu Bravo Oz, autorizado chegar a CARI, desça e mantenha nível 050. Desceu para 050, Romeu Bravo Oz, na CARI. Confirme, pode voar na Pro de CARI, a partir da presente, está na Pro de Zona. Zero táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Táxi via pátio 3, reportar para ingresso pátio 1, 6720. Vou na Pro de CARI, desse mantém a nível 050. 050 na Pro de CARI, Romeu Bravo. Bom no 601 na escuta do controle Salvador. 601 na escuta. Bom no 601, autorizado chegar de pita, sem uma identificação. Desça e mantenha nível 050. A IPIT identificou 050-1601. Gol no meio, no 2, livre pouso pista 28, 230 graus com 14 nós. Uno, vai aguardar o início do táxi do Boeing da Gol à frente após, autorizado. Positivo, aguardando então o início do táxi da Gol, previsto 04-670. Decolou o Zuno 2, controle 19-8, morrou. 19-8, obrigado. Controle Gol 1-0-7-7. 4-0, Cardeal 5-0. Descendo para 0-4-0, Cardeal 5-0. Controle Gol 1-0-7-7. Gol 1077. Contato radar decolagem. Suba nível 400, saída gole. 400 na gole. 7. Solo Salvador, gol no 755 para o táxi. Nós temos 112 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Campinas. No 755, táxi via Índia, Alfa, quando na Golf, torre no 8, decimal 3, o ajuste no 012, bom voo. Índia, Alfa, quando na Golf, 183, grato e uma boa tarde, no 755. Salvador, TAM, 317507, puxa acionamento. TAM, 3175, aguarde. Escuta. Bom final de tarde e até a próxima decolagem. O número 2 pode virar a próxima esquerda? Positivo, na Delta, mantém posição antes de ingressar na Alfa e chama o solo 1-1-2-1-9. Se quiser, a gente pode ir reto e vai via parte também, de carga. Em nível 040. Mantém 040. Alô, Salvador, boa tarde, gol 1-6-1-2. Boa tarde, gol número 2, vai dar passagem à aeronave da companhia que está taxiando agora na Alfa, é porte visual com a mesma. Tá visual com a mesma, vai manter posição dando passagem a ela, ou no mínimo 2. Afirmativa, após a passagem da aeronave, tá autorizado ingresso naquilo, à frente, depois o pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1. Ingresso aquilo, aguardando para pátio 2, ou no mínimo 2. Autorizado, direito, chamar estabilizado. Previsão de push para o TAM 3175. TAM 175, informo que tem aeronave que iniciou o pushback no 10 para não perder a prioridade no táxi que está aguardando. Continua, você escuta. Abrindo para o táxi do 785, tem 4 horas de autonomia, entrando Campinas, 52 a boa. Pode esperar agora no 93. 3190, 230 graus, 15 nós, livre pouso, pista 28. Livre pouso, 28, 3190. 1288. Está estabilizado na 1110, cardeal. Gente, após o 37 livre por estacionamento, 3175. Já possui autorização do 3567? Negativo. Aguarde só mais 30 segundos, são 3567. Aguardarei 30 segundos para 3567. Número 2, não escuta? Escuta. Foi autorizado via quilo, pátio 3. A gente entendido, pátio 2, perdão. Mantenha a posição agora, gol no menos 2. Ok, mantenha a posição no menos 2. Gol no 785, vai ingressar agora no pátio 3 à direita, reporte naquilo. Pátio 3 à direita, gol no 785, reporte naquilo. O solo é o número 2. Chega. Ao livrarmos a pista, eu até solicitei para que nós fôssemos a parte de carga e prosseguisse, porque aí não haveria necessidade de parar e ficar esperando. Então acho que pode haver uma coordenação para quem chega, entrar então lá direto pelo pátio lá e prosseguir por essa aqui. Eu não entendi então o motivo pelo qual nós ficamos parados. Vocês poderiam ter ido via pátio, de pátio 2 aqui. Eu não entendi o pátio 2, porque temos o pátio 1 e o pátio 3, mas não tem problema nenhum. Só manter a posição, já está tudo tranquilo. Está autorizado o ingresso na... Quais são? Está autorizado manter a posição antes da Juliette, gol no meio ou no 2? Okay, antes da Juliette, o meio no 2. Salvador, boa tarde, 1-1-8-5-6, informação Bravo, posição 11. Gol no 8-5-6... Aguarde a cópia, Recife. Gol 785, ingresso aquilo, Alfa, fono na Golf, torre no 8, decimal 3. O ajuste no 0, no 2, bom voo. Gol 785, na escuta. Gol 785, na escuta. Ingresso aquilo, Alfa, quando na Golf, torre no 8, decimal 3. Então, aquilo, Alfa, na Golf, 183, boa tarde, volta agora. Boa. Gol no meio, no 2, ingressa via Juliette, gate 03. Juliette pro 03, o meio, no 2. Via Charlie, 2, 1, 3, 1, visão. Na 3567, autorizado Brasília, 360 nível, eu peso 17, decola 28, curva à esquerda, na saída gole, transição ofito, transponder 5144, controle 119, decimal 8. Autorizado 360 para Brasília, gole ofito, saída decola da 28, com curva à esquerda, eu peso 17, aerovia, transponder 5144, controle 198 para o TAN 3567. TAN 3567, correto, chame pronto para o puxo e acionamento. Tá pronto para o puxo e acionamento, TAN 3567. TAN 3567, informe que já tem aeronave que iniciou no setor, aguarde. Aguardando, TAN 3567. Estabilizado o ILS 28. Gol no 601, autorizado ILS, chame torre 1 no 8, decimal 3, gol no 601. 601, boa noite, 230, torre. Cardeal 50, desça para 12 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, Cardeal 50. Reporte estabilizado ILS, Cardeal. Oscar Bravo Eco, vetoração para sequenciamento, curva agora à esquerda, proa 180. Seu limite É a radial 120 de Salvador, Oscar Bravo Eco. Curva esquerda 180, a proa limite radial 120 de Salvador, Oscar Bravo Eco. 01 925, decolado aos 20, controle 199, décima 8, bom voo. 08, boa noite. A direita, proa 250, responsabilizado. Direita 250, carro já reportará. Você não foi entendido, TAM 3175. 118. Gente, TAM 3175, táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre 18, decimal 3, o ajuste no 012, bom voo. Juliette, Alfa, Golf, 283, obrigado, bom dia. TAM 3567, coordenando com a equipe de solo, que após a passagem da guarda da aeronave da companhia, está autorizado para o tiver acionamento, chame táxi. O Oscar, reautorizado 3 mil pés, QNH 1012. 3 mil pés, 1012, vamos aí para baixo. 1856, autorizado Recife 390, nível Upper Whiskey 58. Decolada 28, curva direita na saída Aron, transição Melim. Transponder 5155, controle 119, décima 8. Autorizando para Recife, nível 390, via Upper Whiskey 58. Decolada 28, curva direita, Aron Melim. Controle 119, décima 8, transponder 5155. Paiatian, pronto para puxa acionamento, gol no 856. Câmara aí. Nossa. 198, boa noite. Controle, boa noite, jogou 1755. 1755, contato radar na decolagem, saída gola, gole, suba nível 400. Gole 400 no 755. O gol 925, solicitando de via direita, prestar informação, vem na proa. Sente gol 925, reportamos os desvios. Vai reportar, retornando a gole, o 925. No 785, após tráfego na curva final, autorizado alinhar e manter pista 28. Após tráfego na curva final, autorizado alinhar e manter gol 785. Estou em 118, decimal 3. 183, obrigado. Retornando para o de gole, voo 925. Sente, gol 925. 1755, pequeno desvio à direita para evitar a formação. Parte baixar travado, vento 220 graus, 15 nós, ajuste 612. Já está baixado e travado, carregado se não quiser. Gente, chuva leve sobre o campo, reporte visual com a pista. Esquerda 045, limite 080, Romeu Bravo Oscar. Desça agora para 2 mil pés, Romeu Bravo Oscar. Descendo para 2 mil, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, tráfego 12 horas, 10 milhas, mantendo 3 mil pés, é um tarde 210. Sente, Oscar. Poderia repetir a informação para o Romeu Bravo Oscar, senhora? Proa 040, informo que ultrapassará o curso localizador. Seu novo limite é a radial 080 de Salvador, Romeu Bravo Oscar. Direita 040, limitado pela 080 de Salvador. Bravo. 700 pés, curva esquerda. Positivo. Solo Salvador, muito boa tarde, é o Triple 5, 4, 5. Triple 5, 4, 1, 5, boa tarde, aguarde a Copa, Ilhéus. Triple para a Copa, Triple 5, 4, 5. Confirma, 1, 2, 0, Nisa. Confirma. Um minuto para a Copa. 5 voltando a proa de gole, vai cruzar uma centena. Sim, chegou no 755, vai na proa de gole. De gole. Comando 925, chama agora Centro Recife, 1288, ao término 3325. 388, 3325, boa noite. Papai Romeu, Romeu Bravo Oscar, curva agora à esquerda, na proa 350. Seu limite, a radial 070 de Salvador, Romeu Bravo Oscar. Esquerda para 350, limitado para 070 Salvador, Romeu Bravo Oscar. Completa curva à esquerda, na proa 240, Romeu Bravo Oscar. Seu limite é o curso do localizador. Desça para 2000 pés, que é negar no 012. Esquerda 240, limitado pelo LOC, 1092, Romeu Bravo Oscar. Controle Salvador, boa noite, voo no 785, na Gole. 15, aguarde a saída, só mais um momento. Controle, passou a rotatória, o Alfa tão certo, tá enquadrando a sinal da 17. Ingressão na Alfa, está livre ingresso para o 71 no 601. Afirmativo. Acione 5051, saída Gole, turma mantém a nível 360. 5051. Alfa, tá passando 8, 3. O final da mensagem para o 1785, transponder 5051 e sobe para... Suba para nível 360, gol no 785. Vamos lá, 360. Romeu Bravo Oscar, curva agora à esquerda, pro A320, seu limite é o curso do localizador. 220, Romeu Bravo Oscar. Esquerda 220, Romeu Bravo Oscar. Patango Oscar Bravo Eco, curva agora à direita, pro A320, seu limite é o curso do localizador. Direita 320, limitado pelo localizador Oscar Bravo Eco. Curva à esquerda, na Coral. Transponder 0263, o controle 119.8. Para a seção 120, solicito o controle Salvador. Trip 545. É uma pequena Coral que é autorizada uma pequena 22 Coral 0263, o controle 119.3. Afirmativo. Tá, após o parqueamento do Boeing da Gol no... da Varig, no 07 está autorizado, puxa, pega acionamento, chame táxi, trip 5415. Ótimo, em coordenação com o pessoal de rampa, após o avião da Varig vai iniciar o trip 5415. 288-3325, boa noite. Web 6720, aguarde a Copa Galeão. Zero, portaria estabilizada, Oscar. Relativo, aí recolhe a posição. Gente, agora transferência de comunicações em ascensão para 2000. Acende para 2000, mantendo a 282, cardeal. Agora à esquerda, pro A310, reporte estabilizado no curso do localizador. Esquerda 310, reportará no LOC, Bravo Eco. Galeão 50 subindo para 030, chame o controle em 199.3, foi de 199.8, bom voo. 198, vai chamar o controle para 3000, obrigado, senhor. Receptando a final da 97, de 4 milhas, o Alfa Tão Cé. Agora estou em 198.3, sou meio bravo, Oscar. Oscar Bravo Eco, autorizado 2000 pés, que negar 1012, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, Oscar Bravo Eco. Gente, o meu Bravo Oscar, reporte visual com a cabeceira 28, vento é 220 graus, 12 nós, ajuste 1012. Estado 1012, o meu Bravo Oscar. Controle ao cardeal 50, arremetendo na 282 para 3 mil pés. Cardeal 50, mantenha a proa até 3 mil pés, após curva à direita.